Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindo à última parte do nosso episódio sobre Warhammer 40k do Papo de Mesa Podcast, o podcast sobre Wargames, miniaturas e board games e afins. E é isso aí pessoal, como o Marco já adiantou aí, essa é a última parte desse nosso papo sobre Warhammer 40.000. Se você tá meio cansado de ouvir a gente falar sobre Warhammer 40.000, a gente pede só mais um pouquinho de paciência que logo a gente volta com um assunto diferente para vocês. E antes da gente passar o programa especificamente, para vocês continuarem ouvindo, a gente tem que fazer aqui uma correção, que a gente deu uma bobeada aí quando a gente falou sobre a nossa promoção no episódio passado. Vamos relembrar que promoção que é? Para quem tá ouvindo aí a partir de agora, não ouviu o nosso episódio anterior, a gente está sorteando para os nossos ouvintes duas bandejas, né, duas trays de espuma para acondicionar as miniaturas, que foi uma gentileza aí do nosso amigo, do nosso participante recorrente, o Silvio, lá da Roleplay. Ele cedeu para a gente, então, esses dois trays para a gente sortear para os nossos ouvintes. Roleplay, que é roleplay.com.br. Isso aí. A gente esqueceu no último episódio de falar quantos likes precisam ter para a gente poder sortear as trays. Como ninguém questionou nada, então eu e o Estevam a gente resolveu adotar a quantidade de 3 mil likes. Quando a gente chegar nos 3 mil likes, a gente vai... Não é isso? Não é isso não, cara. Se não, a gente vai tomar pedrada. Na verdade, a gente tinha falado, só que eu acho que acabou saindo na edição. A gente precisa chegar, então, Marcos, em 200 likes. Quando a gente chegar em 200 likes na nossa página do Facebook, que para quem não sabe é facebook.com/papodemesapodcast. Entra lá, dá uma curtida na página. Quando a gente chegar a 200 likes lá na página, a gente vai sortear, então, duas trays. Só que lembrando que para participar... precisa ir lá no Papo de Mesa Podcast no Facebook, curtir a página e compartilhar um dos nossos links. A gente vai sortear entre aquelas pessoas que compartilharam o link também. Se você deu like, a gente olhar na tua página e não tiver nenhum compartilhamento, so sorry, vai pro próximo. E se você quiser conversar com a gente, mandar e-mail, sugestão, avisar a gente que a gente errou em alguma coisa, manda pro papodemesapodcast@gmail.com. E é isso aí, né, Estevam? E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com o episódio e até a próxima. Abraço. Já que a gente falou um pouquinho dos Elders, vamos jogar dos Dark Elders. Quer esticar já para os Elders também, Estevam? Dá, eu acho que dá para falar dos Elders também. Os Elders, eu não comecei jogando com eles. Eu comecei como muita gente começa jogando com Space Marines. Mas os Elders foi um claro caso de se não pode vencê-los, junte-se a eles. Eu jogava contra... Lá em Cuiabá jogava muito contra... Ah, cara, não teve jeito. Eu jogava muito contra o Digão e contra o Zé, lá da Bahia. E aí eles jogavam de Elder, cara, e toda vez que eu jogava com eles me ferravam, cara. Eu falei, ah, quer saber, cansei de perder pra esses caras, vou jogar com eles. E é um army que tem um visual muito legal, né? Eu acho as miniaturas muito legais, eu acho que eles têm um quê orgânico pras naves e tal. Falando um pouco do fluff, os Elders são como se fosse a contraparte boazinha do que o Paulo falou dos Dark Elder, né? Quando aconteceu esse cataclisma que o Paulo descreve, do nascimento de Slaanesh, grande parte do Império Elder foi destruído, eles morreram. Só sobreviveram aqueles que estavam longe do epicentro, né? Longe das principais concentrações de Elder. Os exoditas, que o Paulo mencionou, e os outros que estavam nos chamados mundo-nave deles, né? Os Eldar hoje são uma raça meio nômade no espaço, vivendo em enormes espaçonaves, que eles chamam de mundo nave, e é uma raça meio que, né, condenada, porque é isso, os Elder que morrem ou vão para Spirit Stones, ou se não tem Spirit Stones, eles vão ser consumidos por Slaanesh. Eles são uma raça muito antiga e que está definhando. Mas, por outro lado, eles são uma raça muito, muito avançada tecnologicamente. Diferente do Império, que perdeu o contato com a sua tecnologia e que hoje trata a tecnologia de uma forma muito mística, os Elder não. Os Elder têm a tecnologia como tecnologia. Não são também super tecnológicos como os Tau, mas estão aí no meio do caminho, eu acho. E outra coisa muito legal do Zelda, a meu ver, é o lance dos poderes psíquicos, né? Eu não sei bem se foi uma... Porque os Dark Elder não têm poderes psíquicos, né, Paulo? Para se protegerem, porque se protegerem do caos, eles meio que inibiram o próprio potencial psíquico. Senão eles seriam possuídos. Tanto que, vez ou outra, tem alguém entre os Dark Elder que tem algum tipo de poder, mas, em geral, se são descobertos, eles são caçados. Que o maior medo que os Dark Elder podem ter é uma invasão demoníaca na cidade. E já aconteceu várias vezes. Incomoda, né? Porque a invasão não é só trazer aqueles demônios que tão ávidos pelas almas dos Dark Elder, mas também que uma invasão demoníaca dentro da Webway vai perturbar a estrutura da própria Webway, que já é fragilizada. Legal. Voltando a falar do Zelda, eles têm esse lance... Então, eles têm esse lance de poder psíquico muito forte, e por muito tempo foi algo que desbalanceava, né? Falando agora um pouquinho de como é que eles se comportavam em jogo, os Elder também são tanto frágeis como os Dark Elder, mas diferente dos Dark Elder, eles tinham os poderes psíquicos que ajudavam muito. Os meninos de Cuiabá então falavam que ia começar com as macumbas, né? Porque você fazia um poder psíquico para enfraquecer o seu inimigo, fazia em você um poder psíquico para fortalecer o seu tiro, e era uma acertar chacina. Acertar tudo, rerolar... Posso descrever como é que é um turno Elder costumava pode, ser pode, aqui? Pode, pode, escreve era aí. Assim, chegar o nosso jogador Elder, começou o turno, né? Ah, tá. Tô rolando o poder Psyker, Guide, passei, Fortune, passei, rolando Doom aqui nos Terminators, e... Falei, peraí, deixa eu rerolar. Rerolei, passei. Não, opa, deu Périos. Deixa eu salvar aqui no capacete e não deu. Ah, deixa eu rolar no Invulnerable. Ah, passei. Tudo assim. Cara, toda é assim rolagem mesmo. Passa. É irritante. É bem assim mesmo, cara. Era muito bom, era muito bom. Mas aí agora veio um codex novo da sexta edição e eu já joguei uma partida com essas regras novas e vou falar que eu senti meio... Nerfado? É, cara, eu dei uma baqueada, viu? Porque, de repente, a gente passou a ter menos controle sobre os poderes, porque antes você comprava os poderes pagando pontos, agora você sorteia os poderes. Né? E esse então, lance dos poderes sempre foi uma característica muito forte dos Elders, né, cara? Sim, e que a gente, o jogador de Elder, acabava dependendo muito disso pra poder maximizar, porque eles não são excelentes atiradores, ou pelo menos não eram excelentes atiradores nos Space Marines. Né? Pois é, agora voltaram a ser. Porque assim, o que o Codex fez, ele deu uma balanceada nas coisas. Se por um lado eu perdi o lance dos poderes, que antes eu podia escolher, como eu estava dizendo, e agora são sorteados aleatoriamente, por outro lado, os Elders já estão atirando melhor, ganharam umas regras novas, que eu já vou mencionar. Então, mas falando dos poderes psíquicos, que eu achava que era muito legal e que eu achava que era uma coisa que definia os Elder enquanto Army, eu achei que eles perderam um pouco. E justamente isso numa edição do 40K, que a gente tá na sexta edição das regras, em que o poder psíquico ficou muito privilegiado, né? Que várias raças estão fazendo poderes e tal, influenciam diretamente o jogo. Eu achei que, de repente, a raça que era proeminente em poder psíquico perdeu um pouco disso. Perdeu um pouco dessa habilidade que eles tinham em dominar o poder psíquico e fazer uso dele para se destacar em jogo. Mas, por outro lado, como o Monte está falando, eles voltaram a atirar bem, eles estão atirando melhor nessa edição. Outra coisa que eu achei muito legal, eles estão com duas regras novas que são bem interessantes. A primeira delas é Blade Storm, que é uma regra das armas de Shuriken, do Zelda, né? Que foi introduzida justamente para refletir um pouco em jogo do que era o fluff. As armas do Zelda atiram discozinhos, né, shurikens, de monofilamento, né, uma das coisas, nesse universo do 40K, uma das coisas mais... Fala, Marcos. Diz o quê? Discos, disquinhos. Não, você falou shurikens. Outra coisa. Você falou outra coisa. Falei outra coisa? Falou. Discozinhos. Ah, os discozinhos, então. Bem coisa de Elder. Mas de monstro. Bem coisa de Elder. Para de zoar meu arme, pô. E de repente. Ô, Monte, você joga de Elder? Não, né? Achei que no Rio Grande do Sul era só Elder, pô. Não, só o Vitor lá que joga de Elder. É, né? Sempre tem que ter um Catarina no meio. Voltando a falar do Zelda, a regra chama Blade Storm, então, e a regra diz que quando você rola um 6 no ferimento, é um 1 de automático com AP2, então isso ficou muito legal. Outra regra que eles ganharam é a regra Laser Lock. Quando você atira hoje em dia com uma arma laser, se você acerta com essa arma, todas as outras armas que você vai atirar na sequência ficam twin-linked, né? No jogo isso quer dizer que você pode rerolar os tiros. Então achei que se por um lado eles perderam um tanto do poder psíquico, hoje em dia eles estão atirando muito melhor do que antes. Bom, vamos falar então sobre Space Marines. Eu quero começar falando sobre... Eu jogo com duas facções dos Space Marines. A que eu joguei por mais tempo e que meio que caracteriza um pouco o meu perfil são os Grey Knights. Só que eu vou ser muito sincero, a questão do fluff, eu não sou muito familiarizado. Eu sinto falta do AJ aqui, que ele podia me socorrer. Mas não, vai, peraí. Mas isso eu sei. Eu também jogo de GK. Opa, então vamos lá, manda aí. Vamos falar de Space Marine como um todo, depois a gente vai para os... Vanilla Marine? Isso. Eu acho que tem que explicar o que é o Space Marine. Space Marine é um soldado geneticamente modelado para ser o ápice do guerreiro. É o cara que, em teoria, não precisa dormir, não precisa comer, precisa de muito pouco alimento, substância, para se manter vivo e ser uma máquina de matar eficiente. Não, o corpo dele filtra veneno, ele cospe ácido, tem umas viagens, tem um segundo coração. Eles têm uns órgãos a mais, eles têm acho que 3 metros de altura, eles vêm de um ser humano, cada marine ele não nasce, ele é um ser humano que ele é geneticamente modificado e eles colocam a progenoide de um outro Space Marine que já teve. Inclusive, uma das coisas interessantes, tem um dos personagens no jogo que são os apotecários, né? Que parte da função deles é recolher essa glândula progenoide, que é um órgão que o Space Marine tem, que justamente transforma um humano, ou ajuda, né, no processo de transformar um humano normal, em tenra idade, para um Space Marine. Ela basicamente carrega essa informação genética que modifica, né, Space Marine. Não sendo suficiente, né, todas essas mudanças biológicas, o cara usa uma armadura, uma power armor, uma mega armadura, que aumenta mais ainda suas habilidades físicas e protetivas. Ele usa o que o Império criou de melhor em termos de equipamento. Ele usa o Bolter, né, que é uma metralhadora, que é um míssil projetado. Aí a gente entra aquela diferença do fluff com o jogo, né? É, pelo fluff é a arma que é um míssil, é uma metralhadora de pequenos mísseis propelidos com ogiva, como é que é? Reativa é uma massa. Ogiva, né? É isso. Mas o lance é que, o interessante é que é uma arma mecânica ainda, né? Então não é um laser, não é uma coisa... Mas enfim, voltando, o Bolter é realmente a representação do... O Bolter e o Power Armor são a representação dos Space Marines. Mas dentro dos Space Marines tem várias facções. Que eles chamam de capítulos, né? Que são as divisões... Os capítulos eles vieram depois, né? Eles vieram mais tarde. Inicialmente foram as legiões, que eram dependentes dos... Que vinham diretamente relacionadas aos primarcas, que eram os 20 primarcas. Aí dois foram proibidos na história toda. E aí um tanto foi pro caos e um tanto ficou no lado da aliança. Na verdade, eram 20, dois foram tirados... por motivos, como a GW alega, para o jogador poder inventar como quiser esses capítulos, ou eles poder fazerem alterar. Ou eles fazerem lançamentos futuros de miniaturas, né? E daí se dividiu em 9 marines, 9 legiões pro caos e 9 legiões defendendo o imperador. E aí, depois da heresia, eles julgaram apropriados diferenciar em capítulos. As legiões em si foram divididas em grandes capítulos. O Primarca, isso, né? Pois isso, né? Maldito Robot Gilman. O Rocambole, que nem eu chamo. Isso foi feito para que nenhum homem tivesse sob seu poder, sob seu comando, uma legião inteira. Exatamente. Que foi o que tinha dado merda, né? É, na verdade, assim, ó, lendo sobre, só para falar um pouquinho de heresia, quando ele tomou essa decisão, ele fez, pelo fluff, pela história, ele foi um dos maiores estrategistas do Império. Se ele não tivesse tão longe quando aconteceu a heresia, que ele tava do outro lado da galáxia, acredita-se que podia ter sido resolvido diferente. É, mas ainda assim ele tem algum tipo de segundas intenções nisso, porque o fluff mais recente da heresia diz que aquelas duas legiões que desapareceram, boa parte os ultramarinos foram absorvidas, sim. Eles eram a única legião que ultrapassava o normal, assim. Exatamente. E dos chapters que foram criados depois da heresia, a maioria veio dos ultramarines. Porque eles eram a maioria. Se você levar em conta, assim, ó, que a grande maioria teve perdas catastróficas, assim, Salamanders, Iron Hands, Raven Guard. Em 10 mil anos de Império, ainda assim, os chapters que das outras fundações, além da segunda, o chapter que mais tem sucessores ainda é Ultramarines. Ainda são os favoritos. É, daí esse cara decidiu dividir, que nunca, como foi dito, né, nunca ninguém mais ia controlar uma legião. Então, cada capítulo de Marines são 1000 Space Marines. Space Marines! E daí eles têm muitos... Vocês estão falando aí... Desculpa te cortar, Monte. Você tá falando... O Marcos tá falando aí que tem vários capítulos e tal. Mas eu acho interessante falar pro ouvinte que, de repente, tá pensando em começar, que não joga Warhammer 40.000, ele pode ficar confuso, né? Pô, cada capítulo de Marine desses aí são milhares, vai ter uma regra especial? Não. Existe um codex, existe um livro de regras só, que é aplicado para todos os Space Marines. Então, o que muda de um Space Marine para outro são as cores das miniaturas, as cores do capítulo. Mas, via de regra, eles têm o mesmo conjunto de regras. Isso que a gente chama de vanilla, né? É. Que é o Space Marine padrão. Isso, inclusive, daí... volta com o Fluff, né? Que, além de implantar esses capítulos de 1000 Marines, o Robot Gilman tinha criado o tal do Codex Astartes, que seria o livro máximo de estratégia entre os Space Marines, e ele definiu doutrinas de combate, porque cada uma das 20 legiões tinha doutrinas próprias, e ele meio que criou um padrão a partir de qual todos os chapters deveriam se basear. E daí isso é o Vanilla, é o Marine básico, né? Ele... Que é o Codex que, quando isso for ao ar, já vai ter saído novo, né? É o próximo lançamento da GW. Codex é o livro do exército que você tá jogando, tá, pessoal? Se você não tá sabendo ainda, o jogo se organiza em... Cada raça tem o seu Codex e dentro dos Space Marines você vai encontrar alguns Codex de algumas raças que eles entram mais em detalhes, que tem umas firulas a mais. Falando do Vanilla Marine, você quer falar sobre os Grey Knights já de cara, Monte? É que eles são os últimos em teoria, mas pode ser assim, ó, os Grey Knights, como aconteceu a heresia e como se descobriu os deuses do caos e toda essa coisa que foi o evento, né, da traição, o braço direito do imperador, o Sigilite, ele reuniu um grupo bem específico de marines. Segundo Fluffy, os caras que foram tentados pelo caos e não sucumbiram a ele. Não se fala nomes, mas se cogita quem foram alguns deles. Garro. Garro. Tem um que é spoiler que não pode falar. Ah, mas esse eu tenho que falar, cara. Pô, quando eu vi que ele sobreviveu, eu achei muito foda. Garviel, motherfucking Locken. Vocês me deram spoiler foda, mas que bom, cara. Ah, que bom, eu tinha ficado assim, mega triste. Tu não lê, tu não viu? Cara, eu é muito foda. Acho que ele não leu o Flight of Eisenstein ainda. Eu não li o Flight ainda. Não, mas esse não é na Flight, saiu não, não. Nas áudio. É no áudio? É no audiodrama, é o Garro chega lá no planeta e tem uma entidade que sobreviveu. Ah, é tá ele, matando... aquele cara? Sim, é o Locken. Putz, eu não sabia que era ele, não. Foi o primeiro audiobook que eu li, que eu vi. Eu sim, não tinha entendido. Na verdade, até pode ter falado, né? Mas é que na época que eu ouvi o audiobook, eu ainda não tava lendo a heresia. Putz, que foda, cara. Que legal. Daí esses marines extremamente resistentes à corrupção do caos foram reunidos em... Ah, qual é o nome da lua de Saturno? Titã. Bom, no meu caso, não é? Titã. E lá eles pegaram e criaram todo um capítulo marine. Pegaram os marines mais... com maior mais probabilidade... com maior probabilidade de poderes psíquicos e deram uma progenoide extremamente resistente à corrupção. Daí tu criou a arma perfeita para combater o caos. Tu criou marines com poderes psíquicos que não podem ser corrompidos. Mas de quem que é a progenoide deles daí? Daí não se sabe. É uma mistura entre a do carro... imperador direto. Reza a lenda que é do imperador. Rumores. Daí pegou, deu para esses caras e eles... Sim, eles são casca grossa dos marines. Extremamente bem equipados, extremamente fudidos, ferrados e com armas santificadas para combater o caos. São literalmente um exército de um homem só. Tanto que tem uma ilustração que eu acho muito maneira num dos codex de Grey Knights, acho que, não sei se tem no novo, mas no velho tinha, que era tipo 3 ou 4 Terminators com uma horda de Korns assim do lado dele, cara. Do lado não, em volta, né, cercando eles, assim. Mas é isso, cara, se os Space Marines já são uma unidade de elite, a gente comentou no primeiro episódio lá do livro lá, The Brotherhood of the Snake, né, que mostra as ações de um único Marine ajudando um planeta inteiro, evitando invasões e tudo mais. Imagina, então, esses caras que são a elite da elite. Cara, quando o Space Marine se depara com uma invasão demoníaca, algo que não pode ser contido e tal... Ele chama esses caras. Um dia vai sair um Codex Custodians, aí vocês vão ver. É, os Custodians são foda também. São bem foda, que... mas eles ficam lá guardados dentro do Palácio do Imperador, não se servem pra nada. Os... São, mas assim, ó, se vocês lerem o First Heretic, cara, é muito legal. As analogias que eles fazem, assim, são exatamente exército de um homem só. Mas eles perdem por um ataque em grupo, assim. Porque... E o Prospero Byrne também fala do... Um dos caras do Thousand Sun, ele acaba entrando em combate com um deles e rola uma distinção ali também. Tem uma coisa divertida ali que eu acho que eu não vou dar o spoiler da heresia aí, né? Tá. Mas enfim, eu acho que dificilmente vai rolar um arm desse, né? É. Daí junto quem do sabe com a Forge World. É, mas eu acho aquele capacetinho cabeça de pinto tão caído, cara. É tipo o High Elf. Exato. É. Explicado, né? Enfim. E aí o lance, em termos de jogo, agora, já que você falou um pouco do Fluff, Monte, eu vou roubar aí a cena e vou falar um pouco de jogo. Os Grey Knights, o arm é um arm de elite. Você vai ter um personagem caro, um Terminator, vai ser, o que é, 40, 50 pontos que o Terminator... O Justicar, como é que é o... Paladino é 55. Paladino é 55, mas ele tem 2 pontos de vida, ele tem Terminator Armor, poder psíquico, tem solta fogo de dragão, tem pó de pirlim-pim-pim e usa a varinha da fada madrinha da Cinderela e o caramba. Passeia com o cachorro, lava roupa. Acessa a internet, a MFM e tudo mais. É muito legal de jogar, é um arma muito móvel, você é uma base de tiro móvel o tempo inteiro. Só que assim, você tem que saber jogar e lidar com armas que tenha muito volume, né? Então você não pode se frustrar também que o sujeito vai... A gente falou antes. É exatamente o oposto dos orcs. Ele falha no 1 e se tu tiver um volume de tiro muito grande, tu vai tirar aquele 1. É, ele falha no 1, né? Então É bem legal. Você falou aí, ó. Se estivesse jogando, já ia morrer. Só não pode tirar um. Só não pode tirar um e rola o dado. Vai morrer. É. Lá em 2004, eu mais ou menos igual o Estevão falou, eu comecei jogando com Ultramarines, eu tomava muita porra, eu só perdi aquela porcaria, cara. Eu só perdia com Ultramarines, só perdia, tanto que eu me livrei do meu exército de Ultramarines completamente hoje em dia. Eu não tenho nada de Ultramarines além do nome de Ultramarcos. E eu acabei, eles lançaram o Codex Demon Hunters, e eu montei esse exército logo que saiu, cara. E aí foi demais, porque naquela época não era a corrida de... A dinâmica de mudança de arma não era tão rápida quanto é hoje, eu acho, né? E eu comecei a jogar, eu já falei isso. E aquilo, Marcos, só muda de arma rapidão assim hoje em dia quem tá com grana sobrando, né, cara? É. Põe grana nisso. Isso é uma coisa que a gente não falou e que a gente tem que sempre relembrar, né? É. 40k é caro. Não, eu só ia falar que quando eu comecei a jogar, Tocha, você até estava presente nessa época, a gente jogava bastante junto. Eu comecei a jogar com o pessoal, e era engraçado que quando o pessoal vinha sedento para atacar em Close Combat com o Grey Knights, eu sempre jogava a perguntinha, você já jogou com o Grey Knights? E o pessoal, não sei o quê. E aí, o final era sempre, os Grey Knights passando o carro em cima dos caras que vinham dar carga em cima dos próprios Grey Knights, cara. Era alabarda. Era muito maneiro, porque o pessoal ficava puto da vida, né, cara? Mas essa edição nova eu ainda não joguei, porque eu venho jogando... Aí, na verdade, aconteceu, o Army vem entrando em defasagem, né, depois de um tempo, lá pra 2007, 2008, acho que foi. Foi quando eu mudei pra Suíça. Eu voltei a jogar com... Quer dizer, comecei a jogar com o pessoal de lá, e aí já tava bem defasado, né? E aí tinha acabado de lançar o Codex de Blood Angels. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar aqui encostadinho o meu arm. Apesar de eu gostar muito dele e tudo mais, deixar encostadinho, vou pegar um arm que ganha um pouco pra eu poder jogar com esse povo aqui, porque o ambiente lá era extremamente competitivo. Fala aí, Tocha. Não, eu ia só contar. Quinta-feira passada, o pessoal veio jogar Magic aqui em casa, que a gente tem uma ligazinha Magic? De Magic. Você tá em liga de Magic? 20 Magic. Pessoas. É, joguinho de carta. O médico falou que eu posso parar a hora que eu quiser. Não, mas é um esquema legal, a gente não compra carta, a gente tem um número de carta limitado, não tem... É justamente pra não ficar naquela loucura. E 20 é carinhas, igual, 20 amigos próximos. Acho que é igual o que o fã tá fazendo, não é não, Monte? É, mas aqui a gente estabeleceu que a gente só ia jogar Pauper, ou seja, sem gastar dinheiro em carta. O pessoal tava jogando aqui, e aí começou a se comentar sobre o jogo de miniatura e tal... E um dos caras aqui, ele virou... eu ouvi falar que jogam aqui no Brasil um negócio chamado Warhammer. Não, ele falou o seguinte, ouvi falar que jogam Warhammer também, que tem de miniatura e tal. Eu falei, mas eu jogo. Ele, quê? Aqui no Brasil tem maluco que joga isso? Eu falei, vem cá. Eu levei o cara lá pra oficina pra ver. O cara levou ele no seu quartinho, né, Tocha? Levei pro quartinho. Levou pro quartinho e já foi. O cara ficou louco com aquilo, né? Porque ele viu a quantidade de miniatura que a gente tem que usar pro jogo. Ele falou, eu achava que eu gastava grana em jogo. Vocês são malucos, né? Com esse negócio de grana que vocês torram em 40k. O cara ficou fissurado. Cara, esse negócio de falar de torrar a grana, parece que a gente tá queimando dinheiro. Não, cara. Tô comprando meu hobby, cara. Não, não tá queimando dinheiro, não, né? É. Não, mas Marcos, o cara que tem o hobby de beber... E no final de semana, ir na balada. Ué, tá gastando dinheiro também, cara. Por que ele tá gastando melhor que eu, é a minha pergunta. É o que eu ia dizer, na verdade, assim, se tu botar no papel, eu acho que eu gastaria mais saindo pra beber todo fim de semana do que eu gasto em bonequinho por mês. Isso é verdade. Mas é socialmente mais aceito você sair pra encher a cara do que você adulto brincar com um bonequinho, né? Ah, só se você tá com o amigo errado, Tocha. Todos meus amigos aceitam socialmente eu comprar bonequinho. Não. Meus amigos também, mas no geral... Mas enfim, voltando. Tá bom, falamos aí dos Grey Knights. Eu vou puxar o próximo chapter aí, que eu joguei bastante na minha fase mais recente. Não, só antes de você falar da sua fase mais recente, você nessa se lascou, porque você falou que parou de jogar com os Grey Knights pra ver se ganhava um pouco, e na mais recente encarnação, os Grey Knights andaram ganhando pra caramba. O Paulo sim. E ele não jogou ainda. Eu não joguei, já até caiu já o valor dos Grey Knights. Como é que são as coisas, né? Fluffy diz, Grey Knight odeia ser transformado em Dreadnought. O que, que vai numa lista do Grey Knight? 3 Dreadnought. 6. Se ratear, 6. 6, com certeza. maneiro. Existe aquela mácula no hobby chamado Matt Ward. Mas não vai ser ele que vai escrever o próximo Space Marine, então... Não, vai será ser que Robin não? Robin Crudas. Não, vai ser o... Parece que tá confirmado que é o Crudas. Robin Crudas, cara, ele é meio hit and miss, né? Ele fez o Imperial Guard Leafblower, mas ele também fez o último Tyranid. Sei lá. Eu sei que esse Matt Ward tá no caminho pra ser tão odiado quanto o Gavitorp, cara. Ah, sim. Mas parece que agora o Matt Ward tá mais trabalhando com fantasy. É, vai com Deus, né, cara? Enfim. Mas eu não me arrependo, não, porque eu investi bastante tempo do hobby nos Blood Angels e foi muito... Foi muito recompensador, assim. Eu queria puxar o exército que eu trouxe, que eu comecei a jogar lá quando ele lançou, que acho que foi em 2008, como eu falei, foi os Blood Angels. Eu tinha muita miniatura de Space Marines sem pintar, até falei, né, falei que eu tinha os Ultramarines e tal. Aí falei, ah, quer saber, vou lançar agora, vou pegar esse arma aí e vou jogar. O lance dos Blood Angels é que ele era o Sanguíneos, um dos Primarcas, que é o... Nem lembro qual legião que é, não sei se era a 9ª ou 12ª, eu não lembro agora. Nona, se não me engano. É. Eles. Você joga de Blood Angels também, né, Monte? Sim. E aí o Sanguíneos era um dos filhos, ou um dos primarcas mais perfeitos do Imperador, tirando um pequeno fator que ele tinha asas, literalmente asas de anjo, né? Abertamente um mutante. É, né? É isso que eu ia falar. Um mutante abertamente, diferente dos outros que tinham algumas mutações. Não reveladas, esse era Nietzsche. Então ele voava sem auxílio de nenhum equipamento no combate. E aí, quando aconteceu a heresia, que a gente precisa também tirar isso aí da nossa frente para poder falar melhor, ele foi morto pelo Horus, e aí houve uma grande traição, porque outra traição foi que o Horus e o Sanguíneos eram muito, muito unidos entre os irmãos. Na verdade, assim, ó, é um pouco, como eu digo, a história é um pouco mais triste porque ele previu o que ia acontecer com ele. Exato. É, isso era uma outra mutação dele, né? Ele então, tinha um dom de premonição também. Exato. Ele sabia que ele ia se colocar entre o Imperador e o Horus para garantir que o Horus não matasse o Imperador. Mas com isso, o Imperador ia matar o Horus. E aí o Horus, ele acabou matando o Sanguíneos nesse momento aí, e isso foi um choque tão grande para os Sanguíneos que ele, eu entendo assim, eu não sei se explicar dessa forma, mas ele mandou uma cicatriz psíquica para toda a sua legião. Então até hoje a legião carrega uma carga psíquica de trauma diante desse evento. É, o problema é assim, ó, é como é feito para ativar a progenoide do Blood Angel. É o processo que eles chamam de como é que é? Exsanguinação. Isso. Ele precisa beber do sangue do cálice lá. E o problema é esse. Era usado o sangue dos Sanguíneos. E ainda é. Ele ainda é mantido, o corpo dele tá mumificado e eles ainda tiram o sangue dele pra fazer isso. Não é meio que tira, né? Tem o priest lá deles, que é o Blood Priest, ele vai lá e joga, ele mistura sempre um pouco do sangue dele num restinho do sangue que tá lá dentro dos Sanguíneos, né? E isso vai reagindo aí. E é interessante porque os Blood Angels, eles seriam como se fossem meio que os vampiros dos Space Marines. Acho que essa é a melhor maneira de colocar a coisa toda, porque eles têm muita relação com sangue, eles ilustram, ou sempre falam muito que a pele dos Blood Angels é mais branca, e o Sanguíneos, ele era um caráter muito mais delicado, de feições mais delicadas e tudo mais, apesar de ser um guerreiro devastador. E eles vivem muito também, né? Eles têm, dentro dos Marines, são os que têm mais longevidade. O Marine mais velho é o Chapter Master dos Blood Angels, que é o Dante, que ele tem 900 e não sei o que anos. Não, e... é mais, mais de 1000 pela última contagem de atualização das datas. Ele já fechou mais. Olha, outro dia descobriram que tem um Black Templar lá que tem 2500 anos, viu? Olha lá, tá vendo? É que todo Marine é potencialmente imortal, né? Mas eles costumam encontrar um Bolter na hora errada. É, exato. Exatamente. A verdade é que esses sanguíneos eram uma bichona, né? Eu acho também, cara. Eu acho que o exército de... No final, eu joguei muito com os Blood Angels. O exército, na época que eu tava jogando, ele era muito agressivo, muito rápido. Eles fizeram uma coisa muito legal, que é botar Fast Engine. Todos os veículos de Blood Angels eram Fast. E aí, cara, nego chorava, porque... no primeiro turno eu andava 12 com o meu... Vindicator. Então no primeiro turno eu já tava com o Vindicator já na cara dos caras dando tiro. Então era muito mala, né? Não, mas continua assim, levantar a hipótese, cara. Mas é que hoje em dia já não é mais tão significativo quanto era naquela época, né, cara? Hoje em dia... O bicho atravessa a mesa no primeiro turno, porque ele é fast hoje em dia. Ele anda 12 polegadas no movimento... E por ser fast, ele anda mais 12 no flat out na fase de tiro, cara. I've been told that salvation, that's where wings unfold. So am I lying in my bed, my thoughts running through my head, when I feel the love is dead. Vou levantar essa hipótese idiota, ok? Blood Angels tem sangue orc, porque eles pintam os tanques de vermelho e vai mais rápido. Sim, sim, eu sempre falei isso, eu sempre brincava com o pessoal, esse pessoal que a gente tá conversando aqui do Papo de Mesa, mas o Silvio, o Tocha, o Steu, eu sempre falei que eu tava usando Blood Angels porque Red Runs Festa, né, meu? E era um arm bem legal, eles trouxeram o Storm Raven. Outra coisa que era muito característica, que era bem legal, era a infantaria com Rage e Furious Charge. Os Priests, que eram personagens característicos dos Blood Angels, o Sanguinary Priest dava essa aura de Rage e Furious Charge para qualquer um que tivesse lá, inclusive para os Dreads. Então era uma coisa bem, bem, bem legal. Tem que falar da Death Company também. Exato. Tem algumas outras coisas que é bacana. A Death Company, igual o Tocha acabou de falar, que é uma elite dos Blood Angels, que é o que são os maluquinhos, né? São na verdade, caras que são atormentados, né, pelas visões da morte do Sanguíneo. Eles não conseguem conter as visões, porque todo mundo sofre dessas visões. Todos os caras do capítulo, de uma maneira ou de outra, sofrem dessas visões. E aí chega um momento que eles não aguentam mais, normalmente em pressão de batalha ou coisa assim. Aí os caras explodem e entram num raid. Eles soltam a franga. Entram num raid que não conseguem voltar mais. Daí os caras, basicamente os amigos deles, pintam a armadura deles de preto, jogam dentro do Rhino e empurram lá pra frente do campo de batalha e solta, né? Tipo... Na verdade é um pouco pior, né? Eles são mantidos... Eles são mantidos presos, né? Não, eternamente em êxtase temporal. It's raining, e são liberados assim, ó. Ah, a gente precisa... A gente precisa dos buchas de canhão. Tem uma missão que, meu, não vai sobreviver. Manda os caras. Não, eles estão num labirinto, né? Eles têm fio no pain e tudo mais. Aí tem um outro... Como se isso não bastasse, teve um sujeito... Porque na época foi interessante, né? Agora já virou banana, né? Mas o Librarian dos Blood Angels, na hora que lançou esse codex lá em 2008, ficou foda também, porque você botava o cara era o líder do seu arm, e o cara tinha milhões de poderes psíquicos que dava uma mega reforçada no seu arm e fazia o foar. Mas aí tinha um Librarian que é o Mephiston, que também foi outro momento, acho que foi o primeiro... personagem mega bolado, né, dessa geração mais recente aí, que os caras fizeram personagem de Space Marine que tinha as mesmas características do quê? Como chama o... Demon Prince. O Demon Prince. Fulé, Demon Prince. Ou não, desses... Inclusive, os rumores Carnifex, dizem... Não, mas os caras dizem que o Mephiston é um Demon Prince, porque tem um episódio lá que ele... Porque todo Blood Angel tem esse lance da sede por sangue, né? E tem um episódio que ele ficou soterrado não sei quantos dias e saiu mas de lá de baixo curado. Mas tem o caso, ele não se chamava Mephiston, nem lembro, chega a ser um pouco idiota. Ele era um Librarian, ele sofreu a Red Thirst. Ele entrou na Rage, ele virou em Black Rage. Um Death Company, vamos dizer assim. Ele entrou em Black Rage e voltou de lá. Porque ele ficou soterrado por 3 dias, isso foi meio babaca também, eu achei. Ele ficou soterrado por 3 dias e conseguiu superar a tal da Rage. E aí por isso que ele ganhou uns insights diferentes. Mas ele, na verdade, superou 3 vezes, cara. Na verdade, Thirst, o que aconteceu é que ele é um demônio, isso sim. É bem possível mesmo, cara. Os Blood Angels, eles são muito ligados. Eles só não são do caos porque não são ainda. Porque eles realmente... O nome dele era Calistarius. Pegando aqui. Ninguém nem lembra, Montanha. Vamos bem nome de elfo mesmo. Enfim, era isso. É um army bem legal, é um army bem divertido. Só que aí saiu nessa edição nova e eles deram uma caída, né? Porque uma das vantagens dos Blood Angels era justamente o ataque corpo a corpo, e agora fudeu, né? Porque agora, se você dá carga, você toma uma salva de tiros, e aí, enfim... Mas essa salva de tiros é... Eu acho que deu uma nerfada, assim, nos Blood Angels. Eles não estão mais nos top arms aí do que tem hoje, né? Ah, mas logo sai Codex novo pra eles, cara. Pode ficar tranquilo. Ah, não sei não, cara, porque só saiu um Blood Angels depois de muito... Aliás... Não, é que assim, ó, até o final do ano que vem, matematicamente, do jeito que eles estão lançando, tem que cobrir quase todos. Esse ano sai 2, daí vai ficar faltando. Se sair o que tá previsto, né, esse ano sai Space Marine e sai Tyranid. Só lembra que Black Templars agora foi incluído no Vanilla. Sim, daí pra sair, em teoria, só vai ter... Mas vai receber um Codex. Todos vão ter suplemento, claro. Tá, sim. Daí pro ano que vem tem Orc, Face Wolf e Blood Angel. Imperial Guard. E aí, acabou. E aí revisou tudo. Aí esquataram as Sisters. Não. em tese, tem um espaço pra ela sair. Mas uma coisa que eu ia falar é isso. O ritmo de lançamento está tão rápido que muito em breve deve sair, sim. Vamos aproveitar que a gente tá falando dos variantes, vamos falar então dos Space Wolves também. Isso, vamos falar. Alguém aí joga de Space Wolves? Cara, eu tenho um arme pra sair de Space Wolves. Eu costumo jogar de Space Wolves, eu não tenho muito conhecimento do fluff deles, mas eu jogo Space Wolves por causa daquela coisa. Eu devo ter mencionado na última vez, eu comecei lendo o fluff muito antes de jogar. Então quando eu botei aquele Tactical Marine na mesa... Fiquei super feliz. Quando eu vi ele tomando uma porrada de um Gene Stealer, eu fiquei, o que foi isso? Mas é Gene Stealer, né, cara? Ainda assim, cara, cadê o meu mas cara é com Space Sword? Cadê Marines, a Chain Sword no Codex? Não tem. Sabe? Acho que foi aquele primeiro baque. Tá, esse cara não serve pra Close Combat. Me lembra por que eu tô jogando isso aqui mesmo? Aí eu comecei jogando Space Wolves. Aí, assim, Paulo, Space Wolves, quando a gente começou a jogar... O Army de Space Wolves dominou o cenário do Warhammer. Nossa, por muito tempo, né? Foi o que conseguiu dar um soco na cara do Imperial Guard na época. Não, mas eu tô dizendo ainda antes, cara. Lá em 2000 e tanto, quando a gente começou a jogar, que a gente começou a ir nos torneios, quem jogava muito bem de Space Wolves no Brasil era o Johnny. Ganhava todas. 3 anos consecutivos, né? Mas eu acho que o Johnny, ele é exímio taticamente no jogo, assim, não é... Claro, o Space Wolves ajudou muito, mas acho que ele, naturalmente, ele tem muita facilidade com o jogo. Era um arme muito bom, né, Mark? Se a gente lembrar, cara, ele usava aquelas unidades de Blood... Como é que chama, meu Deus? Blood Loss, não sei quantos Power Fist dentro. Meu Deus, aquilo era Scout, absurdo. Scout e armadura misturada e o caralho A4. Assim, falando fluff-wise, enquanto os Blood Angels... como o Marcos colocou aí, seriam os vampiros, os Space Wolves são os lobisomens, né? Desse universo. Eles são... Se eu não me engano, eles têm uma mutação... Quando foi colonizado o planeta natal deles, isso que eu entendi, pelo menos, foi introduzida uma mutação projetada para adaptar os humanos àquele planeta. E por alguma razão transformou eles em lobos, é isso? Tem uma frase muito boa que é assim, ó, que eu acho que é o que representa... Não existem lobos em Fenris. There are no wolves in Fenris, E se tu for ver, tem lobo em Fenris. Por quê? Porque os caras viram lobo, né? Eles regressam pra formato de Glabro, né? É isso, alguém jogou. Na verdade, o lance é o seguinte: Glabro é puro lobisomem mesmo, né? Mas a parada é a seguinte: 13ª companhia, cara. Os Space Wolves, eles têm um defeito genético, que é a Canis Helix. E assim, durante o processo de transformação de humano em Space Wolf, quando eles colocam os órgãos e tal dentro do Space Wolf, ele tem uma noite lá que ele luta contra esse demônio interior dele para decidir quem vai dominar, se é o homem ou se é a fera. Os Space Marines que conseguem dominar essa fera interior... E isso nesses livros do Ragnar mostra muito bem, não é que ele põe essa fera pra dormir, eles são estilo Wolverine. Você não tem o Wolverine, quando o Wolverine deixa a fera tomar conta, saca as garras e vai pra cima? É basicamente o que acontece com o Space Wolf. Só que tem aqueles Space Wolves que não conseguem controlar esse lado da psique deles e acabam mesmo se transformando em lobisomens, em feras, mas a maioria deles era abatida. E aí... Teve essa inovação do Codex aí que o Monte tá falando de dizer que não tem Space War, que não tem lobos em Fenris, mas tem esses lobos, inclusive os lobos que eles estão montando agora, né? Que quando a gente começou a jogar lá em Cuiabá, não quando a gente começou, mas um tempo depois, teve o Fábio, não sei se um dia ele vai ouvir isso aqui, mas ficou um abraço pra ele. Ele começou a jogar com a gente, começou a jogar de Space Wolves, e à época eu fiz pra ele uma miniatura... De um comandante com Lightning Claws montado numa bike. E a gente comentou assim, putz, ia ser legal se a gente tivesse como fazer um comandante dos Space Wolves montado num lobo gigante. E não deu outro, alguns anos depois a GW vai e lança esses modelos agora. Thunder Wolves. Uns Thunder Wolves e tal, eu e acho que irado, é muito legal. Eu devia ter jogado de Space Wolves, eu não sei porque, eu nunca peguei, cara. Pra mim é muito mais legal. É muito mais minha cara. Você é viking, cara, tinha que ter jogado mesmo. Eu vou dar todos os meus Blood Angels pra alguém e vou jogar de Space. O meu arm, ele segue uma temática de... Tá, beleza. Meu arm segue uma temática de leões, né? E como eu tô usando o Codex Space Wolves, eu comprei os leões de High Elves e Fantasy, eu vou fazer a Thundercats Cavalry. Pô, ia ficar legal, cara. Vai ficar bem legal. Tu ainda precisa, porque eu tenho aqui os que o Lustosa foi fazer isso e vendeu, né? Eu tenho aqui ainda os leões, se tu precisar. Vamos ver, cara. Eu comprei uns 10 aí, só que daí esgotaram no mundo. Vamos ver se eu precisar mais. Dá um toque. Você e a torcida Gaviões resolveu fazer a mesma conversão, é isso? Ah, porque é bem legal, né, Marcos? Esses leões são bem, bem interessantes. Se tu pegar os shoulders também, que é, isso, acho que é Cyborg, faz, fica bem legal. Eu comprei uns Cyborg, cara, só que eu não sei lidar com aquela resina. Não vem esse separadinho no sprue bonitinho, não. Ela vem num tijolo de resina. Cortar aquilo embaixo. Cortar aquilo é inferno, cara. Eu não achei um jeito esperto de cortar aquilo sem danificar o bit. O que mais? Mais alguma coisa que vale? The Unforgiven. Não vai esquecer. Dark Angel. Tem os Dark Angels também. Eu joguei, eu e o Tosh, a gente jogou bastante de Deathwing, né? Na verdade, o Deathwing veio depois dos Tiranides, né? Porque eu não aguentava mais fazer exército de horda, mexer aquele monte de miniatura, falei, meu, vou fazer um negócio que precisa de 20 miniaturas e beleza. Você leva dentro do bolso do casaco pra jogar, acabou. E aquele monte de miniatura sem pintar, né, Tocha? Um monte de miniatura sem pintar. Não, a maioria tava pintada, na verdade. Tava mal pintada, mas tava pintada dos tiranides. Ah, mas em tese, se você a gente pensa, né, pô, Deathwing é isso, são 20, 30 miniaturas. Não, 30 miniaturas, tô exagerando demais, vão ser mesmo 20 miniaturas. O ZV, que participou com a gente já no episódio aqui, que jogou de Deathwing muito tempo também, né? É, aliás, é o exército que ele tem, na verdade. É. O jogador emblemático de Deathwing pra mim é o ZV. Mas aí a Deathwing, a gente precisa lembrar, é um subsecto, né, dentro do capítulo dos Dark Angels. Os Dark Angels são a primeira legião, não é, Monte? É, eles têm o alcunha de primeiro, mas tu sabe que isso é meio sem lógica, né? Porque na verdade eles foram o segundo, ele foi o segundo primarca a ser encontrado. Mas ele é a primeira legião, o Horus. Ah, foi o Horus então. É, eu tava com essa dúvida esses tempos e eu fui procurar no Lexicon e nos outros wiki da vida, né? Parece que o Horus, ele não só foi o primeiro a ser encontrado, como o Imperador encontrou o Horus ainda não um adulto formado, sabe? Ah, então quem criou o Horus foi o Imperador. E se eu não me engano, passou muito tempo só o Imperador Horus antes de encontrar o segundo Primarca, né? Sim, sim, sim. Muito tempo mesmo, pelo que eu estava lendo. Então talvez por isso seja a primeira legião, porque aí quando o Imperador encontrou... Não, mas a primeira legião vem de antes dele encontrar com os Primarcas. Quando o Imperador criou os Primarcas e designou tal Primarca, tal legião. Ele numerou as legiões. Os Primarcas foram engolidos pelo Warp, mas as legiões mantiveram os números. Ah, tá. Entendi que era mais ou menos a ordem de encontro. Não, não. Mas enfim. Tanto que a grande mágoa do Lion é essa, né? Que ele deveria ter sido o primeiro. É, mas é bobeira dele, né? Esse Lion, a gente já chegou à conclusão que ele é um orgulhosinho, né? Se for levar pelos Dark Angels. Mas o legal é isso, que eles eram um capítulo, né, de Marines e tal. Só que aí, durante a heresia, rolou uma coisa muito chata pra eles, que eles... Por isso eles se chamam, né, de The Unforgiven, né? Porque metade dos Dark Angels se uniu ao Horus na heresia. Se rebelou contra o Império. Na verdade, não no mesmo sentido do Horus. É, eles não tiveram nem oportunidade de se unir ao Horus, mas eles se rebelaram contra os outros Dark Angels. Johnson tava fora, deixou o brother dele lá, amigo, tomando conta de casa, e quando voltou, ele tipo chegou em casa, o amigo dele tava dando uma festa, cheio de gente, a casa toda bagunçada, foi mais ou menos isso. O cara tava sentando pelado no sofá dele. Tava, né? Cara. Com o notebook no colo, igual o Sheldon. E só o peladão, notebook no colo, mais nada. Peladão com o notebook no colo, cara. Sentado no lugar preferido do Lionel Johnson. E aí ele ficou putaço com isso, né? E falou, devolve meu notebook, não sei o que lá. E teve uma luta dentro do capítulo. E essa luta acabou destruindo o mundo deles, né? Destruindo Caliban. Tanto sim, que o Lion mandou bombardear. O Lion disse, foda-se essa merda. Não, tem que falar o nome dele certo. Lionel. Cara, como eu odeio esse nome, mano. Puta que eu acho ridículo, cara. Não, o nome dele... Pior do que Lionel é Lionel. Não, peraí. É Lion e o sobrenome é o Johnson. É, então, é Lionel Johnson. Eu acho muito feio. O nome feio, dele, cara. É Lionel Johnson. Lionel. Muito feio esse nome, cara. Muito feio. Muito... Mas e o Lionel, cara? Quando eu descobri que o Lion chamava Lionel, eu falava, putz... Eu também achei caído. Você vê que a tradução, às vezes, fica melhor, né? Não, é que você pega Horus, Sanguinius, né? Robo, Girlyman e tudo bem. Esses nomes são todos diferentes. Aí você pega um cara, Lionel Johnson. Pô, o cara é o quê? O Hillbilly aqui, mano? É. Cara, e o pior é a tradução do nome, que é Leão Filho da Floresta. Como... Como? Como Johnson é floresta, né? Johnson é floresta? Esse Lionel... É. Né, não, mas parece que é, porque é onde ele foi encontrado. Ah, whatever, né, cara? Seja lá o que for, o nome é ridículo, cara. O nome é... Puta. Bom, enfim, eu sei que teve essa grande divisão, embora, vai lá, ele pode não ter se unido ao Horus na rebelião aberta, mas esses Dark Angels traidores... vazaram pro Warp e alguns deles hoje são encontrados junto com os Armes do Caos. E eles são caçados veementemente. Se o, Se os Dark Angels descobrirem que tem um desses caras dentro do exército, tem até uma regrinha especial que tem que caçar até matar e tudo eu mais. Eu não sei se tem essa regra hoje em dia, já teve. Acho que não teve mais, não tem mais não. Antes você, acho não, que mas declarava... eles ganham um hatred em termos de regra hoje. É, tem uma paradinha aí. É, do jeito que o Codex tá feito hoje, ele tá sendo o Codex pra tentar bater em Caos. Porque tá cheio de regra anti-Chaos Space Marines. Ah, mas assim como Caos Space Marines hoje, tá cheio de regra contra Marine, né, cara? Se você for pagar os pontos, eles têm hatred contra Marine. Só que Caos Space Marine não reduz o AP da arma em Close Combat contra Marine. Bom, acho que vale lembrar também que os Dark Angels, eles têm uma espécie de arme dentro dos armes, né? Eles têm dois destacamentos que fazem parte só do arme dos Dark Angels, que são a Deathwing e a Ravenwing. Enquanto a Deathwing, ela é... composta basicamente pelo círculo interno, né? Como é que a gente pode falar? Pelo mais alto escalão dos Dark Angels, né? E é um arme completamente formado por unidades em Terminator Armor. A Ravenwing, ela é um destacamento de ataque rápido, né? Ela é formada basicamente por motos e land speeders. E o legal é que se você escolher... você pode fazer, é claro, um arme de Dark Angels com elementos da Deathwing e da Ravenwing, mas você também pode fazer um exército especializado de cada um desses destacamentos dos Dark Angels. Você pode fazer um arme só da Deathwing, só com Terminators e tal, ou não, ou um arme só da Ravenwing, só de motos, Land Speeders, com base na lista dos Dark Angels, né? Importante lembrar também... que outra característica dos Dark Angels é a grande predileção deles por armas de plasma. No Fluff, os Dark Angels é um capítulo de Space Marines que tem mais acesso a armas de plasmas do que os demais. E eu acho que é isso, pessoal. A ideia de hoje era dar uma pincelada, né, no jogo, no Warhammer 40.000. A gente falou de um montão de coisa. A gente deu uma pincelada bem geral em alguns capítulos de Space Marines. Tem outros capítulos que a gente não falou. Tem raças que a gente não falou. Mas a gente vai deixar esse material para outros episódios, pessoal. Então tá. Valeu, galera. Obrigado pela valeu, pela participação galera. De vocês. Valeu, Marcão. Estevão, Rocha, todo mundo. Abraço. Obrigado, cara. Até a próxima, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Like our